André Cedês, o mural de Ibi Coara. Sofri mil vezes, chorei 2000, já tô desenganado. Aqui desse Brasil, o coração foi levado pro hospital, UTI, agora tá internado. Tomando soro de cachaça, tô bebendo até cair. Se eu cair aqui, continuo bebendo deitado. Por que eu vou vender meu coração? Eu vou vender meu coração. Chega de sofrer, eu não quero chorar mais não. Eu vou vender meu coração. Eu vou vender meu coração. Chega de sofrer. O coração foi levado pro hospital, UTI, agora tá internado. Tomando soro de cachaça, tô bebendo até cair. E se eu cair aqui, continuo.